2781, aproximando do ponto de espera do ano zero, pronto? Azul 2781, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 160 graus, 122. Livre ingresso, redecolagem do ano zero, 2781. Então, 781, decolado 246, chama agora o controle em Salvador, 120-218, boa. Controle em Salvador agora, 208, boa. 2781, Brasil. Controle em Salvador, boa noite, Azul 2781, decola. Azul 2781, contato radar decolagem. Subetra nível 180, sem restrição na cavidade urbana. Ok, na Arboruno, livre das restrições, acende 180, 2781, muito obrigado. 781, informa curva direita, proa 290, por aproximadamente 5 meses para voltar para a Massete. Livre do Zio, Azul 2781. Oi, controle 2781, com referências visuais, autorizaria o destino? Eu somente vi o direto elétrico, o azul 2781. Bom, beleza, obrigado 2781. Direto Conquista, vai presente. Direto Conquista, obrigado 2781. 03, está com a torrada passando pressão coral, ele já vai dar um zero, vem na frente da pressão do meio para chegar na mediana. 681. Precisa da ajuda 681? Cheque rápido, cara. Cheque rápido. Também é um carro, passa 145 para 180. Certo, chama a recebedora. A frequência 1.28.8, a secundária 1.35.3. A nossa terminal agora está a 60 milhas. Ok, 1.28.8.353, boa, 2.781. Pastor 03, está autorizado descida para 3.100, o agente chama 020, a luz da restrição da chegada. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 1 no 60 graus, 1 no 1 nós. Além de qual no 0, 1 no 0, não. Decolado aos 1-0, chama agora o controle Salvador 1-2-0, deixa aí. 1-2-0-8, uma boa noite. Contato radar decolado, subestara nível 360 via Aduana. Ok, 360, arro 1, gente, voo 1099. baixado, passou com trem baixado para baixo. Pastor 03, completa a final do procedimento, China 3, Salvador, Tono 18, decimal 95. Completo o procedimento, China 2, Salvador, 19, 18, 95, Pastor 03. Uno 18 decimal 8, alternado 135 decimal 3. 18 35 3, boa noite para vocês. A secundária 135 decimal 3. 35 3, é. Estou 03, escuta. Estou 03, transição cega, estou autorizado por estou 0, vento 170 graus, 10 mais. Processo de controle. Libera a direita, pode apertar. de esquerda ou pode ser na próxima direita? Na próxima direita, para baixo militar, até a próxima direita, no corte da caixa dele. Muito graças. 3-1-0, controle Salvador, Sanirê, estação. Deixa eu ver a chegada, com mais de 1, para o micro de voo 050, ajusta a altímetro 1-0-2-1. 605, boa noite, professor. Avião 05, gente, não atrasa a informar, autorizado decolar, vento 150 graus, 1 nós. Se preferir, pode sobrevoar sobre a pista 1028, se reportar no local de sobrevoo. Posicionada 310 está autorizada a sinal de procedimento elétrico. Posicionada 90 com separador 23, altimetro 1021, no resposto estabilizado. Europa 083, Coca Dance, descendo para o set level 050, vai a Port Arrival, altimeter 1021. Fora do foco. Radial 05, decola 233. Obrigado por seguir até o local do seu. Os seus contos permanentes.